Antônio Salvador, bom dia, Azul 4076, Livra 200 para 150, informação November. Azul 4076, desça e mantenha nível de voo 0620 na chegada à Mari. 060 na Mari, Azul 4076. TAM 3804, identifique chegada a mar e desça e mantenha nível de voo 070. 3804. 770, identificou 3804 na chegada a mar. Mantenha a velocidade 250 nós. Está liberado a velocidade para manter a 250 nós. Alfa, ponto de espera da 90, torre 1-1-8, 6-2, centímetro 1-0-2-1. Exato, espaço de Alfa, ponto de espera 1-1-8, sinal 6-12 com 1-0-2-1, 6-7-4-9. Voo no 9-4, manual controle. Adiante. Está efetuando algum desvio? Estou seguindo o perfil da Mari. A sua aeronave está 3 milhas lateral afastada da Star. Vou lhe vetorar curva à direita para o 085 para interceptar o curso do localizador. Desça e mantenha 2 mil pés. Gol 1754. Chame a torre em 1-8.6. Temos helicóptero visual no setor. No setor de pouso em Salvador. 186754, obrigado. Comandores, gol 754 e LS baixou e travou. Gol 754, Muniano Stannis. Sim. 754 visual com a pista? Visual. Tem um helicóptero à sua direita, não irá interferir com seu pouso, vento nome é 0 graus, 12 nós, pouso autorizado, cristão no 0, gol no 754. Livre pouso na 1-0, 754. Podemos baixar para 2000, gol 941? Firme. Está liberado baixar para TEC altitude, gol 941. O 941 autorizado até 2.000 pés, livre LS, acuse localizador. Está 4 milhas de duna. É, 941. Tem mais 7 ao L. Tudo Salvador, boa tarde, OAB 6741, 1.000. Boa tarde, OAB 6741, mantém. Teto Conde ou manter-se na Golf 677? Vamos dar uma passagem ao lado da Gol e aí manter no 0-6741. Sudoeste, Salvador, vigilância. Cruzando 0-7-0 web, 6-7-2-1. Webjet 6721, desça e mantenha 2.000 pés, reduza a velocidade para 2.00 nós, ajuste o altímetro no 021, acuse localizador. 2.000 reduzindo, reportará, é o número 2? É o número 3, o número 1 já está próximo do pouso. Tá, o suficiente, 6721 reduzindo, descendo para 2.000 com 1.022. 6721. Vai seguir tráfego da Gol à sua frente, posição 1 hora, 14 milhas, passando duna para completar a final do procedimento, é um 737. Sente, ô Mercedes. Azul 4076, reduz a velocidade para 2.10 nós. Tráfego que o precede, 737 da Webjet, a 8 milhas à sua frente. Reduzindo 2.10 nós, azul 4076. 941 está precisado. Com 1941, completa a final, pista 10, torre 1.86, atenção a helicóptero em baixa altitude, próximo à Simbra. Não interferirá no seu pouso. Gente. Gol 941. Bom dia, Gol 941, helicóptero à sua direita, mantendo 500 pés, não irá interferir com seu pouso. Vento 150 graus, 10 nós, agora pista livre. 941. A caixa está no visual, mantendo parado. Sente, meu. Certo. Vai atingir o 060, azul 4076. 4076, reduz a velocidade para 190 nós, desça e mantenha 3.000 pés, acuse no localizador. 3.000 reduzindo 190 nós, confirmando 1.022. Agora no 021, 1.021. 1.021, obrigado. Do TAN 3804, passando 90 para o 70, 70, Webjet 6741, contato radar na decolagem, atenção ao 340, perfil da EL. 229, chama o controle, 120, decimal 8, por favor. 208, Web 6741, boa tarde. 4000 por 1021, 3804. Confirmando o desce para 2.000, azul 4076. 4076, desce para 2.000 pés, 1.021, 1.021. 2.000, 1.021, obrigado, 4076. Controle Salvador, boa tarde, web 6741. 6741, contato radar na decolagem, ascensão, vigilância. Gente, pode voar da Elma, presente? Web 6741, mantém o perfil da subida da EL. Mantém o perfil, 6741. Charles Web 6721. No completa final do ILS, torre 1186. Ajuste do altímetro no 021, helicóptero próximo a Simbra 500 pés, sem interferir na aproximação. 86621, sendo helicóptero 6721. Triple 5490 com 644 horas de autonomia, alternando Aracaju para o táxi. 5490, táxi 41, Índia Alfa, ponto de espera da 10, torre 1862, altímetro no 021. Pátio Índia, ponto de espera 18612, 5490. Fala, bom dia, agora 941, no Lebron. 941, Alfa Juliette, portão 06. Alfa Juliette 06, 941. O pouso está autorizado? Firma, vento no 50 graus 19, tem livre pouso, web 6721, pista 10. Apesar do pouso na 10, web 6721. Mike Lett, Romeu? Prossiga, Romeu. Já encerrou a missão aqui, senhor. A intenção, sem abusar, aí, lógico, a intenção é sobrevoar em Tinga, fica totalmente condicionado ao tráfego. Gente, prossiga pela linha do litoral, aposta próximo ao farol de Itapuã para cruzar o campo, Mike Lett, Romeu. Vai comprando o farol de Itapuã, reportará pronto para o cruzamento, Romeu. Então 3804, desça e mantenha 3 mil pés. Ajuste do altímetro no 021, reduza para 1709. Tráfego que o precede, 12 horas, 9 milhas, é um Embraer da Azul em aproximação. Martins, desça para 3 mil, ajustado, reduzindo para 1970, 3804. Positivo, aeronave à frente, já em velocidade de aproximação. Ciente, 3804. Afternoon, 35490, available to line up and take off as soon as possible. You got an airplane on the short final. Yeah, sir. The truck is a Boeing Alpha Lab jet. Schedule for line up and wait to show down zero. We have the traffic, you line up and wait, 35490. Autorizando LS Azul 4076. 4076, completa final, pista 10, 12, 1, 1, 1. 286, obrigado, até decolagem. Cruzuno, solos 35, libera direito, é menor 21, décima 9. Direito 29, bem, até 21, boa tarde. Tenha 2 mil pés com 1021 no livre LS. Livre LS, desce para 2000, tá? 3804. 6741, chame o Centro Recife em 1251. 1251, 6741. Não irá interferir com sua aproximação, aguarde estar livre. Cliente Azul 4076. solo azul 4463. Prossiga. Só para confirmar se o nosso ponto de voo ainda está válido, senhor. Afirmo, está válido. Só uma coordenação com controle está restrita ao nível 080 na saída da EL. Restrita ao 80 na saída da EL. O azul 4463, já lhe chamo para o pushback. Juliette, web 6721. 6721, Juliette, portão 04. Juliette 04, 6721. Flight 35490, Ibonet 37. Contact Salvador Control 10, decimal 80, good flight. 10080, thank you. Salvador Departure Control 35490, passing 1900 feet. Mike, Juliette Romeu está livre, cruzamento do campo, prosseguir para o vertical de Tinga. Informe quando eu me sobrevoo. Autorizado o cruzamento, reportará iniciando o sobrevoo em Tinga, Mike Juliette Romeu, graças. Tiro Momo Departure 35490. Estabilizado no X-Way, tá 3804. Tá 3804, completa final do ILS, torre no 186. 86, obrigado, bom dia. Salvador, bom dia, tá 3804, passou externo, baixou e travou na sua escuta. Direção 3804, um helicóptero cruzando o campo, irá efetuar sobrevoo à esquerda da cabeceira 10, não irá interferir com o seu pouso. Vento uma centena com 10 nós, aguarde pista livre. Aguardando pista livre, tá 3804, ciente. Romel livrou hoje da final da 90 e vai com prova de Tinga, Romel. Gente, fala quando não sobrevoo, Romel. Azul 4076, solo 39, chame na 2 na decimal 9. 219, azul 4076. Solo Salvador, bom dia, azul 4076, livrou. Autorizado pouso para uso 0 por 3804. Sarança Juliette, o 4770. 5490, clear to deviation. Clear deviation, 35490. Boa tarde, gol 1600, mete da X, na sua escuta. Gol 1600, identifique chegada a mare, desça e mantenha nível de gol 050. Gol 0500, 1600. 4076, Juliette, portão 3. Solo, bom dia. Boa tarde, corrigindo. Tá 3804, livrou na sua escuta. 3804, reporte antes da Juliette. Antes da Juliette, reportará 3804. Climb and maintain 200. Heading Momo and climb and maintain 200, trip 5290. Salvador, muito boa tarde, eu vou no 924, send-down. 24, identifique, chegada a Mari, desça aí, mantenha, nível de voo 0620. Mari 0620, vou no 924. Trip 5490 ao controle. Trip 5490 ao controle. 5490. Trip 5490, do you have condition fly heading Petrolina? Yes, we have a Petrolina heading now. Ok. Clear direct Petrolina, trip 5490. Clear the direct Petrolina, trip 5490, thank you. Boa tarde, 3566. Boa tarde, identifique, chegada a Mari, desça e mantenha nível de voo 070. 070, cruzando 75 para 50, gol 1600. 1600. Desça e mantenha 2 mil pés, autorizada a final do ILS, ajuste do altímetro 1021, reporte no localizador. Panelas, V21 para 2000, libera a restrição de TAP. Está liberada a restrição de velocidade e altitude em TAP. Livre ILS, pus no localizador. Estaremos localizador na 600, estamos para 2021. Salvador, boa tarde, é o Trip 5240. Trip 5240. Acione identificação, desça e mantenha nível de voo 080, chegada a Mário. Acione a identificação, descida para o 080, chegada a Mário, 5240. Seguinte, o Trip 5240, durante sua descida, mantenha a presente velocidade, não ultrapassando 2509. Do 5240? Gente, não ultrapassar 250, 5240. Gol 1924, reautorizado 3 mil pés, ajuste do altímetro 1021. 3 mil 1021, gol 1924.